A Prefeitura de Ilhota, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento às metas 1 e 2 do Plano Municipal de Educação, com o objetivo de atendimento da demanda de crianças e alunos da Rede Municipal de Ensino, efetivou a compra de mais 2 terrenos no dia 11 de fevereiro. Conforme destaca a Secretária Municipal da Educação, Andréa Cordeiro Quintino. Sobre as aquisições dos terrenos, a Prefeitura Municipal de Ilhota, através da Secretaria de Educação, realizou a aquisição de uma área no valor de R$ 60 mil, de 397,46 metros quadrados, na localidade do Baú Baixo, confrontando com o CEI Tia Flor, com o objetivo de ampliação do CEI e melhoria na qualidade de atendimento para aquela comunidade. No bairro Minas, também fizemos investimentos na aquisição de 2 áreas no valor de R$ 90 mil, totalizando 1.622,27 metros quadrados, confrontando com a Escola José Elias de Oliveira e o CEI Vovarda, no objetivo de ampliação de ambas as unidades. A aquisição foi realizada com recursos próprios e são de extrema importância na melhoria da qualidade do atendimento educacional e da ampliação da oferta de vagas no bairro e nas proximidades. A Rede Municipal de Ensino atende hoje 2.271 alunos de berçário ao nono ano e temos a expectativa de um ano letivo muito produtivo. Iniciamos o ano entregando material escolar de qualidade a todos os alunos da rede. Estamos concluindo o ciclo de formação de professores sobre tecnologia, com a previsão de inserir a partir do mês que vem os tablets na escola do primeiro ao nono ano como ferramenta metodológica de ensino. A secretária Andréa disse que os tablets já foram adquiridos e já estão sendo formatados para começarem a ser usados. Tablets já foram licitados, já foram adquiridos e estão sendo formatados um por um pela equipe de informática da secretaria. Então, temos muito trabalho pela frente este ano, tanto na questão das obras que acontecem nas escolas ICIs, como também no pedagógico deste ano letivo. Projetos para reforma e ampliação continuam em andamento pela Secretaria Municipal da Educação de Ilhota. Estamos ainda com projetos de reforma e ampliação na Escola Alberto Schmidt, na Escola José Elias de Oliveira, nos CIs Vovô Juca, Vó Rosa, Tia Flor, todos já em andamento e com a expectativa de conclusão ainda este ano ou expectativa de pelo menos a primeira etapa concluída ainda este ano. Palavras da secretária municipal da Educação de Ilhota, Andréa Cordeiro Quintino, falando sobre a compra de terrenos para ampliação de CIs, Centro de Educação Infantil. Do Departamento de Jornalismo, Gil Dias para a Rádio Sentinela.